Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 21 anos da divulgação da doutrina espírita. No dia 14 de março faremos 21 anos. E esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web, no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, domingo 23 de fevereiro, domingo de carnaval, uma linda manhã do verão brasileiro. Estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita ao vivo da União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região. Quando passa a semana, ficamos pensando o que falaremos no programa seguinte. E ao longo desses pensamentos, desses rabiscos que vamos fazendo, temos por hábito refletir e meditar na própria vida, no próprio ser humano, no contexto da existência, da localização de cada um de nós. Você vai às cidades, países, todos têm as suas responsabilidades, os seus compromissos, as suas vidas, as suas dores, as suas provações, as suas expiações. E tendo um olhar bastante equilibrado sobre tudo isso, pelo menos eu observo e acredito que tudo está no seu devido lugar. Pelo menos foi colocado ali para tal. E por força do livre-arbítrio, por força das desorientações, do orgulho, da vaidade, nós acabamos distorcendo o local onde viemos, distorcemos a história para que fomos preparados e surgem as adversidades, as dificuldades, frutos da nossa incompetência, da nossa pouca religiosidade, pouca espiritualidade. Mas cada um é colocado no lugar certo, na hora certa, por uma razão justa e perfeita. E eu estava meditando nisso quando eu estava relendo o livro Libertação, em que o instrutor Gúbio, junto com André Luiz e o Eloy, eles vão a esse mundo das trevas, no umbral, e se deparam com uma cidade muito organizada. E lá eles conhecem e se deparam com alguns integrantes que eram dirigentes dessas trevas. E entre eles, a figura mais conhecida é a figura de Gregório, que impressionou a todos que estavam ali pelo poder que ele tinha. E André Luiz comentando esses aspectos desagradáveis desse ambiente, ele vê uma cena que chama muita atenção, que está no livro Libertação, na página 105, que fala de uma intercessão, uma inesperada intercessão, que diante de um discurso do Gregório, dizendo do porquê que ele devia fazer o mal, Gúbio, olhando equilibradamente para ele, sem se alterar nenhum músculo, ele é um texto até longo, eu vou falar só essa primeira frase. Ele fala assim: grande Gregório, e grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer-lhe os desígnios. Ou seja, ele estava diante de um espírito profundamente perturbado. Mas mesmo dentro dessa perturbação, o Gúbio conseguia perceber que ele certamente estava sendo colocado ali para servir de prova e expiação para outros companheiros. Então, em cima dessa frase de Gúbio a Gregório, eu fiz uma pequena introdução que leio assim: Deus conhece a cada um de seus filhos, observa os seus impulsos e decifra os seus reais e secretos sentimentos. Percebe os movimentos de cada alma. A justiça divina se sustenta na onisciência de Deus, o soberano Senhor. Cada um de nós está engajado numa tarefa útil na escalada da vida e que tem como consequência o progresso do espírito. Nada existe em vão. Tudo tem um porquê e uma razão que permeia as muitas experiências terrestres. Não se trata de um determinismo invariável, mas de uma justiça distributiva que harmoniza causas e efeitos, homens e vidas, no palco das experiências terrestres, tão necessárias à evolução de cada um de nós. Então, mesmo que nós estejamos num ambiente muitas vezes adverso, vivendo uma provação, vivendo uma dor, vivendo uma dificuldade, aquilo deve ter uma razão de ser. E você tem que fazer dessa circunstância um momento de reflexão, aproveitar aquele momento para você crescer o máximo que você pode. Porque enquanto o espírito está doente, ele precisa do remédio. O dia que ele se cura, não há mais necessidade daquele remédio. E é com esse raciocínio, nessa justiça divina, nessa bondade divina, nessa atmosfera tão agradável para começar o programa, é que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e mais uma vez, né, hoje, no meio desse carnaval, estamos aqui, os três, aliás, os quatro, né? E hoje com uma particularidade, o Geraldo e o André, quando eu cheguei aqui, que eu madrugo, né? O Geraldo e o André já estavam aqui. E eu pensei assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu? E o Alan matou a charada. No mínimo, eles estavam em algum bloco aí, e terminou o baile aqui na frente, eles entraram. E foi mais ou menos isso. O André tá passando o final de semana longe, numa chácara lá no Anhembi. E como fica longe, ele se mandou para cá cedo para ter certeza que ia chegar. Então, um bom dia a todos nós. E é com muita alegria que nós três aqui estamos formando o bloco, né, daqueles que adoram falar a respeito da doutrina dos Espíritos. E o Geraldo hoje me remeteu há uma lembrança muito gostosa lá de São Paulo. Em São Paulo nós não éramos associados a clube. E eu com 5 filhos precisava propiciar recreação às minhas crianças, né? E o Jockey Club de São Paulo tem um parquinho maravilhoso. É coisa assim de primeiro mundo, né? E lá no Jockey tem níveis de apostas. Onde fica o parquinho, que é o térreo da coisa, né? Tem lá umas bilheterias de R$1, R$2, você aposta pouco e brinca. E depois vai subindo, né? Então lá em cima a coisa é de 500, é coisa grande. E aí eu levava meus 5 filhos, a minha esposa ia descansar, e eu levava meus 5 filhos no jockey, eles se deliciavam, né? E eu fazia as apostas ali embaixo. E aí, quando eu cheguei um dia na bilheteria, a moça estava lendo um livro. E aí eu perguntei para ela, o que você está lendo? Era justamente um livro do Chico, né? E aí eu observei e disse assim, poxa vida, né? Aqui, um local de jogo, né? E aí a moça lá lendo obras de Chico Xavier, e aí eu perguntei para ela, o que aconteceu? Ela tinha perdido um filho. Nossa, né? E pudemos conversar sobre o Espiritismo um longo tempo. Então você observa, Geraldo, quando eu gosto muito de uma teoria que fala sobre as 10 inteligências. E todos nós desenvolvemos em cada uma dessas áreas. Nós, para chegarmos à perfeição, temos que desenvolver em todas essas inteligências. Então, não podemos só nos desenvolvermos na inteligência espiritual. Nós temos que nos desenvolver na inteligência espacial, na inteligência emocional. E o que você encontra em todas essas pessoas é que em algumas inteligências, elas ainda estão lá embaixo. Mas elas já conseguiram desenvolver, pelo menos chegar num certo patamar, em outras. Então, cada um desses, Deus aproveita aquilo que ele já conseguiu desenvolver para se utilizar daquilo que ele já conseguiu de bom, influenciar aquele meio que ele está. Entende? Como esse livro do Chico, no Jockey Club do Estado de São Paulo. Né? Então, ali naquele meio, sempre tem alguém que vai precisar daquele elemento. Né? E ele, como uma liderança já desenvolvida em certas áreas, Deus nos aproveita sempre, em qualquer momento, com aquilo que a gente pode dar de bom. Então, que nós possamos fazer um bom programa e possamos aproveitar essa hora e meia que passaremos aqui juntos. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão conectados, como aproveitando aqui a brincadeira do Luiz, no bloco Unidos do programa Visão Espírita, né? Que eu falei até brincando ontem com a minha esposa, eu falei, nossa, que feriado gostoso. É porque eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus, e eu estava precisando de uns dias para descansar. Enquanto tem outro que está pensando em como pular esse carnaval e eu querendo descansar, só isso. Mas sabe que realmente, Geraldo, cada um de nós, Deus, ele aproveita até os nossos falsos movimentos. Sim. Porque ele às vezes utiliza não só para nós nos educar, mas para educar o que está do lado, através do exemplo negativo do que não fazer. E como a gente pode levar luz em qualquer lugar. O Luiz me fez lembrar que a gente fazia uma visita aqui ao Presídio Feminino em Piracicaba. E o intuito do nosso visita era para as presas, né? E nós tínhamos que passar todos os livros, tudo que a gente tinha que passar por revista, e todos os livros... tinha uma carcereira que era obrigada a folhear, ver se a gente não estava entrando com nada no meio do livro. Aquela rigor de uma cadeia. Beleza. Faz parte do processo. A gente queria lá ajudar aquelas presas ali que poderiam se beneficiar do espiritismo. Né? E essa carcereira que tinha que folhear os livros, um dia ela pergunta para a gente, né? Eu poderia ler um livro desses? E por acaso ela era o evangelho, né? E eu tinha um evangelho novinho no carro, né? Eu falei para ela, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou precisar desse aqui agora lá para ler para elas lá dentro. Não, eu sei. Então, mas fique tranquilo. A hora que a gente sair, no meu carro tem um outro novinho, eu te dou de presente. Nossa. Aí ela falou, nossa, que legal. Beleza, entramos. Depois de umas 3 visitas, ela chegou e falou assim, viu aonde eu poderia ouvir sobre isso. Nossa, né? Foi a semente, né? Aí nós colocamos ela numa casa espírita. Ela tinha 2 filhas com uma mediunidade ostensiva que estava levando alguns transtornos. 6 meses depois, ela saiu da função de carcereira porque ela já não achava alinhada com os valores que ela estava desenvolvendo, o trabalho de ser carcereiro. Então, olha que coisa interessante. Nada foi ao acaso, não, nem não. A sua visita, nem a pergunta não, não, dela. Não. Né? Logicamente que a gente é a ferramenta onde a gente está, Geraldo. Só que a gente tem que ficar com o coração solto, molinho, para escutar o chamado de Deus ou dos bons espíritos. Às vezes você está num lugar... O que eu estou tentando desenvolver em mim é a ponderação, é o equilíbrio, é de não me manifestar de pronto com preconceitos, com pontos de vista, né? E você se permite ajudar naquele ambiente, não é, Luiz? É exatamente isso. Aliás, não, por acaso, minha filha acabou de me mandar uma mensagem da Joana de Anjos que diz assim: quando nos dispomos a ajudar, adquirimos uma aura magnética que irradia reconforto e atrai os necessitados de socorro. Olha que interessante. Por acaso. Qual filha? Mariana, um beijo no seu coração se você estiver nos ouvindo, porque veio de encontro perfeitamente. É exatamente isso aí. A gente fica com o coração molinho, é isso aí. Escutando o chamado para ser ferramenta onde você estiver. Muito bem, meus amigos. Sempre lembrando que é uma das iniciativas do programa Visão Espírita é incentivar você que está nos ouvindo, que frequenta um centro espírita, que faça os estudos dentro do centro espírita, lendo as obras de Allan Kardec, fazendo grupos, discutindo, questionamento. Isso é muito importante. O Espiritismo é uma religião que nos ensina, acima de tudo, que não existe professor dentro do Espiritismo. Existem aqueles com um pouco mais de vivência que podem colaborar uns com os outros. Mas é fundamental o estudo da doutrina espírita. Peça ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, meus amigos, com essa atmosfera tão agradável da prece da Terezinha, uma grande espírita, saudosa, a gente começa o programa Visão Espírita, o primeiro bloco, estudando e lendo o livro Vinha de Luz, com o capítulo 14, Aproveitamento, com Alain Diniz Souza. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Essa citação é de Paulo, está na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 15. E Emmanuel comenta: geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais, estender-lhe os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Sim, bonito, né? Nossa. E, aliás, uma das coisas que fica clara na doutrina espírita é a questão de fazer prosélitos. O Espiritismo, ele toca muito diretamente nisso, sobre a questão de proselitismo. Então, nós não temos nada que ficar querendo angariar pessoas para o Espiritismo. O que nós precisamos fazer é aplicar o Espiritismo em nossa existência. E se a nossa existência representar aquilo que Jesus, né, nos recomendou, que brilhe a vossa luz entre os homens, isso aí pode ser que as pessoas cheguem para nós e dizem: qual é o azeite que você usa, né? Aí você fala sobre o Espiritismo. Então, na realidade, nós temos que introjetar. E é um processo que a gente sempre repete aqui. O processo de aprendizado é esse mesmo. A gente conhece, aí conhecendo a gente procura vivenciar. Vivenciando, a gente vai ver que ainda trazemos muitas mazelas conosco que nos impedem de avançar, e nesses vai e vem é que nós realmente, através do esforço individual, nós crescemos e aplicamos aquilo que nós aprendemos. Não existe mágica. As pessoas imaginam sempre que a mágica vai se encarregar de fazer acontecer. Não, não existe mágica. O que existe é um processo natural de aprendizado através da aquisição de conhecimento e o esforço para pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Tudo isso é o caminho, é o processo, né? É a holografia que nos leva à prática da doutrina. Que nós todos possamos absorver isso. E uma das coisas mais desagradáveis que existe, aliás, eu diria que é uma das coisas mais improdutivas que existe, é você querer pregar o Espiritismo às pessoas. Isso aí já te afasta, né? Nós há pouco comentávamos aqui em off exatamente isso, na questão das profissões, né? Você não precisa se dizer, até porque o meio, se você se disser, já te catalogam como religioso e não te ouve mais, né? E agora nós podemos vivenciar tudo aquilo que a gente aprendeu. A pessoa perguntando onde é que você aprendeu isso, você indica a escola, né? Então, que todos nós possamos absorver esse ensinamento. Eu acho realmente que o caminho é esse. O Luiz tem toda a razão. A gente tem que aproveitar. Por sinal, é o estudo que eu venho fazendo, estou montando um seminário para logo apresentar, que é justamente o respeito com a evolução do seu espírito imortal. Quando eu respeito, eu foco que sou um espírito imortal num corpo transitório, os conhecimentos ou as áreas do conhecimento que nesta encarnação eu porventura me deparei e aproveitei, só são um ponto de vista. Só são uma encarnação. Só dizem respeito a uma parte muito pequena da evolução desse espírito. E pode ser que nessa eu estava já preparado, depois de 10 encarnações, a receber alguma verdade, enquanto que o outro está escutando aquilo pela primeira vez. Então, nós não podemos constranger consciências impondo nossos pontos de vista. Nós temos que vivenciar a nossa transformação. Porque enquanto nossa ideia for só uma ideia e não um exercício de transformação moral, o nosso ponto de vista não vale muita coisa. Ele só vale quando nós utilizamos daquele conhecimento para a nossa evolução. Porque daí não tem o que fale com o espírito evoluído. Vou usar o mesmo exemplo da Terezinha de Oliveira, já fazendo até uma prece aqui em respeito ao trabalho que ela fez nessa última encarnação. Ela se manteve fiel ao trabalho dela sempre. Humilde. Humilde. E com sabedoria e com amor no coração. Se aproximando do Cristo. Se aproximando do Cristo. Então, o trabalho dela foi... Assim, se alguém sabe alguma coisa contra, vai ser tão pequeno que some perante o trabalho dessa O Alan, você me oportunizou a mencionar o que eu enxerguei, né? Quando eu fui no congresso em Campinas, congresso espírita, então estavam aqueles dirigentes da FEB, tudo perfilados, né? Aqueles cabeça branca, é a turma já conhecida do movimento espírita, pessoas que gostam, já ocupam cargos há muitos anos, né? E a Terezinha, por ser de Campinas, estava lá. Estava lá na mesa e destoava. A Terezinha era uma figura destoante na mesa. Por quê? Porque a Terezinha, ela nunca almejou nada daquilo. Então vocês tinham aqueles caciques do espiritismo e a Terezinha no meio. E a Terezinha destoava. Por quê? Porque ela irradiava. Era um ponto de luz ali, ponto, né? De luz, exatamente. É. E é uma coisa, você lembra o livro Voltei, né? Voltei. Que o Frederico presidente, presidente da FEB, ele chegou no plano espiritual, sendo presidente da FEB, ele construiu o parque gráfico da FEB. E chegou lá e com dinheiro dele, com dinheiro dele, deu. Recursos. Pena próprios. Que você não aproveitou essa encarnação. Entendeu? É isso aí. Então, o que a gente vê muito são figurões que, né, são caciques daquilo e pessoas que gostam de estar em evidência e tal. E existem Terezinhas de Oliveira. É, e assim a gente exemplifica de forma prática o que é o aproveitamento. Né, você aproveitar a sua encarnação. Essa semana, para dar um exemplo, eu fui atacado gratuitamente por uma pessoa assim, via WhatsApp. Assim. Não importa nem a pessoa, nem o conteúdo daquilo. Né? Mas eu recebi aquilo, eu falei assim, ué, por que essa pessoa, será que ela não está bem? Veja só, não me diz respeito, diz respeito da pessoa. Eu não, por que eu vou me sentir ofendido por aquilo? É a pessoa que está... Aí eu falei assim, está tudo bem com você? Mas eu juro que não foi falso da minha parte. Eu estava realmente preocupado com a pessoa. Mas não é toda hora que eu consigo fazer isso, mas nessa hora eu estava equilibrado. Nessa hora eu estava... Não, e detalhe, depois não, que eu passei... Olha a honestidade. Não, não é verdade, toda hora que eu consigo não, fazer isso. E depois que eu passei daquilo, eu falei assim, nossa... Eu consegui, né? Estou aprendendo, você, né? Se me fortaleci nesse conceito, né? Você se avaliou. Me avaliei. Falei, nossa, eu passei bem, né? Aí eu falei assim, nossa, está tudo bem com você? E veio outra, pumba. Eu falei, meu querido, não generalize as coisas. Você está indo para um caminho sectário. Calma. E veio outra, pumba. E é uma pessoa que eu gosto bastante. Eu falei assim, meu querido, vou fazer uma prece por você. Melhor resposta. Aí a pessoa mandou mais uma coisa que eu já não respondi mais, porque não me diz respeito, Geraldo. E outra coisa, você vê que ela estava naquela faixa. Mesmo naquela faixa, ela não vai sair. Então, adianta eu ficar me debatendo com uma pessoa dessa? Não adianta. Ela está com um problema. É a hora de eu tentar ajudar? Não. Eu tentei acalmar, não deu. Calma. Calma, dê tempo ao tempo. Estou pensando ainda. Sim, sim. Como eu posso ajudá-la? Não sei como. E já que você falou no WhatsApp, eu tenho... A minha família, você sabe, é toda evangélica. E eu tenho uma irmã em particular que ela tem... Assim, ela se arrepia se eu pensar em falar em reencarnação, né? E ela conhece muito bem a Bíblia. Então aí ela... colocou lá um lance, é a parábola das 10 virgens que se perderam. Aí eu aproveitei, foi um gancho, né? Eu disse, não, jogou a bola. Jogou a bola. Eu disse assim, não foram as 10 que se perderam, só 5. Porque as outras 5, aí eu não falei de reencarnação nem de doutrina. As outras 5 conheciam o evangelho. Entendeu? Mostrou que tinha conhecimento. Foi o pitaquinho que ela me oportunizou. Ela deu a bola no pé, né? Falou direto. É interessante em relação ao proselitismo que o Luiz falou, e que o Alan falou também. A gente vê na história das religiões do mundo, na Idade Média, no começo da Era Cristã, que existia um movimento das sociedades e dos poderosos no sentido de levar a sociedade a viver uma religião imposta ou não pelo Estado. Era uma realidade da época e eles julgaram que assim seria bom. O tempo passa, tudo evolui, o pensamento humano, a ciência, a filosofia e também as religiões. Surge a doutrina espírita dando um destaque mostrando a importância e a existência do espírito. Então, essas prioridades mudaram. O que interessa é o aproveitamento individual, é você dar o exemplo. Então, hoje o Espiritismo nos mostra que somos nós, que se a gente tem uma mínima intenção de trazer alguém para o Espiritismo, que você faça através do exemplo, através do seu comportamento, mostrando o que você já aprendeu. Pode ser que isso colabore com ele, para ele se interessar pelo Espiritismo, mas você não deve ter essa intenção. Faz isso naturalmente, que essas coisas acontecem. Os exemplos marcam mais do que um discurso falado. Quando você vê um exemplo, aquilo mexe mais com você do que ler 2, 3 livros. E você me oportunizou a relembrar, né, que a derrocada do cristianismo foi exatamente isso. Forçar, né? Não, quando nos anos 300 os imperadores se convenceram sobre o cristianismo, a primeira coisa que eles perceberam como administradores, eles dizem, mas tem muito pouco cristão. Exatamente, foi o que eu falei. Né? E esses cristianismos são muito, como é que se diz? Humildes. Eles têm que ter mais agressividade. E aí, por decreto, eles obrigaram todos a serem cristãos. Exatamente. E aí surge o Espiritismo, que traz uma nova visão. Isso. Agora, nós, como espíritas, precisamos tomar cuidado. É porque a tendência desse... Isso acontece muito no meio artístico. Você observa. Artista que conhece o Espiritismo, se empolga, né? Ele começa dentro do por ser público, cara, ele começa a se expor e falar sobre o Espiritismo, certas coisas que não estão corretas, no afã de fazer prosélitos, entende? E você vê, fica uma coisa distoante, porque é um artista famoso, não é nem um nem dois, né? Mas são famosos e, por serem famosos, querem mostrar serviço. E aí começa a querer empurrar a coisa goela abaixo que não condiz com a doutrina. Muito bem, meus amigos. Você que está nos ouvindo pode nos ouvir ou pela internet, acessando União Rádio Web, ou baixar um aplicativo no seu celular, aquele do ícone azul. Você pode nos ouvir em qualquer parte do mundo. Sempre temos ouvintes em vários lugares. Não sei se o Alan já tem aí os lugares que estão nos ouvindo, mas tem dos Estados Unidos. Hoje temos nos Estados Unidos. Estados Unidos. Então você está ouvindo o programa lá dos Estados Unidos. Um grande abraço para esse ouvinte aí. E são 10 horas e 5 minutos. Agora é o momento de começar um segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que veio a público no ano de 1865. Eu havia me comprometido com vocês, com os senhores, de fazer um trabalho sobre o suicídio, dos textos, para a gente não ser repetitivo aqui, mas os textos são muito grandes e essa semana realmente foi muito puxada profissionalmente, mas, independente disso, esse próximo caso eu achei interessante, até para fazer perguntas para o Allan e para o Luiz, para nos esclarecer sobre vários pontos, até perguntei ao Luiz se essas nuances estavam no Vademécum Espírita. Hoje trata-se de um caso que é Luiz e a Pespontadeira de Botinas, e fala de mais um caso de suicídios, e que é interessante a conotação que se dá, não só pelo texto que Kardec escreve, como as perguntas feitas ao espírito de São Luís e, finalmente, as perguntas feitas àquele que se suicidou. E levantam-se questionamentos que, no mínimo, são interessantes para serem conversados, que são os graus de culpabilidade e a sua responsabilidade perante terceiros e o suicídio. Então, eu vou passar uma leitura rápida e já tenho aqui algumas colocações prontas. Havia 7 para 8 meses que Luiz G., oficial sapateiro, namorava uma jovem, Vitorine, com a qual em breve deveria casar-se, já tendo mesmo corrido os proclamas de casamento. Neste pé, as coisas consideravam-se quase definitivamente ligados e, como medida econômica, diariamente vinha o sapateiro almoçar e jantar em casa da noiva. Um dia, no jantar, sobreveio uma controvérsia a propósito de qualquer futilidade. E, obstinando-se os dois nas opiniões, foram as coisas ao ponto de Luiz abandonar a mesa, protestando não mais voltar. Apesar disso, no dia seguinte, veio pedir perdão. A noite é boa conselheira, como se sabe, mas a moça, prejulgando talvez pela cena da véspera o que poderia acontecer quando não mais o tempo de remediar o mal, recusou-se à reconciliação. Nem protestos, nem lágrimas, nem desesperos puderam demovê-la. Muitos dias ainda se passaram esperando Luiz que a sua amada fosse mais razoável, até que resolveu fazer uma última tentativa. Chegando à casa da moça, bateu de modo a ser reconhecido, mas a porta permaneceu fechada. Recusaram abrir-lhe-á. Novas súplicas do repelido, novos protestos, não escoaram no coração da sua pretendida, não ecoaram. Adeus, pois, cruel, exclamou o pobre moço, adeus para sempre. Trata de procurar um marido que te estime tanto quanto eu. Essa foi a palavra do Luiz. Ao mesmo tempo, a moça ouvia um gemido abafado e, logo após o baque, como que de um corpo escorregando pela porta. Pelo silêncio que se seguiu, a moça julgou que Luiz assentara à soleira da porta e protestou a si mesma não sair enquanto ele ali se conservasse. Decorrido um quarto de hora, é que um locatário, passando pela calçada e levando luz, soltou um grito de espanto e pediu socorro. Depressa corre a vizinhança e Vitorine, abrindo então a porta, deu um grito de horror, reconhecendo estendido sobre o lajedo, pálido, inanimado, o seu noivo. Cada qual se apressou em socorrê-lo, mas para logo se percebeu que tudo seria inútil, visto como ele deixara de existir. O desgraçado moço enterrara uma faca na região do coração e o ferro ficara-lhe cravado na ferida. Então é uma... Geraldo, só no começo, me faz um favor, você leu o quanto tempo que eles já estavam namorando, alguma coisa? 7 para 8 meses. Tá bom. E aí é uma cena trágica, desagradável, um desfecho ruim, né? Então o Kardec fez essa observação. Aí começa um diálogo na Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Talvez fosse um hábito dos grupos espíritas da época, e percebendo a presença do Espírito São Luís, que era um espírito que orientava muitas reuniões, fizeram a pergunta ao Espírito São Luís. O dirigente, eu imagino, né? A moça causadora, involuntária do suicídio, tem responsabilidade? E o Espírito responde, São Luís, sim, porque não o amava. Segunda pergunta. Então, para prevenir a desgraça, deveria desposá-lo a despeito da repugnância que lhe causava? Resposta de São Luís. Ela procurava uma ocasião de descartar-se e assim fez em começo da ligação, o que viria a fazer mais tarde. Nova pergunta. Neste caso, a sua responsabilidade decorre de haver alimentado sentimentos dos quais não participava e que deram em resultado o suicídio do moço? Resposta de São Luís. Sim, exatamente. Nova pergunta. Mas então essa responsabilidade deve ser proporcional à falta e não tão grande como se consciente e voluntariamente houvesse provocado o suicídio? Resposta de São Luís. É evidente. E última pergunta. E o suicídio de Luís tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Vitorine? Resposta de São Luís. Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Então, aqui eu destaco algumas coisas, né, que me chamou a atenção, passo ao Luís e ao Alain, em que o Espírito Santo Luís fala, morreu por amor, quer dizer, o cara comete um suicídio por amor. Essa frase já é uma frase atenuante. E mais adiante, ele fala que existe responsabilidade da causadora involuntária do suicídio. Porque a Vitorine, eu imagino, não esperava que ele cometesse aquele gesto, mas ela tem responsabilidade, segundo São Luís. E por último, a atenuante de culpa. Quer dizer, mesmo diante de um suicídio, todos nós que lemos Memórias de um Suicida, Dramas da Obsessão, você vê que o suicídio é uma tragédia espiritual. Mas nessa circunstância, São Luís coloca que existem atenuantes. Muito bem, feita essa consideração, passemos agora, são poucas perguntas, feitas logo depois do São Luís, faz a pergunta ao Luís, que se suicidou. Talvez na mesma reunião. O dirigente da reunião. Que julgais da ação que praticastes? Luís, o suicida. Vitorine era uma ingrata. Eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não o merecia. Pois ela não o merecia. E o dirigente. Então, não vos amava? Resposta do Luís. Não. A princípio iludia-se, mas a desavença que tivemos abriu-lhe os olhos e ela até se deu por feliz, achando um pretexto para se desembaraçar de mim. Dirigente da reunião. E o vosso amor por ela era sincero? Resposta do Luís. Paixão somente, creia. Pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Dirigente da reunião. E se acaso lhe adivinhasse a vossa intenção, a Vitorine, persistiria na sua recusa? Quer dizer, se ela descobrisse, será que ela continuaria assim? Ele fala, não sei, penso mesmo que não, porque ela não é má, mas ainda assim não seria feliz, e melhor foi para ela que as coisas se passassem de tal forma. Mais uma pergunta ao Luís. Batendo-lhe à porta, tinha já a ideia de vos matar, caso se desse a recusa? Luís responde, não, em tal não pensava, porque também não contava com a sua obstinação. Foi somente à vista desta que perdi a razão. Dirigente da reunião, parece que não deplorais o suicídio, senão pelo fato de Vitorine o não merecer. É realmente o vosso único pesar? Resposta de Luís, neste momento sim. Estou ainda perturbado. Afigura-se-me estar ainda à porta, conquanto também experimente outra sensação que não posso definir. Penúltima pergunta. Chegareis a compreendê-la mais tarde? E o Luiz responde: sim, quando estiver livre dessa perturbação. Fiz mal, eu deveria resignar-me. Fui fraco e sofro as consequências da minha fraqueza. A paixão cega o homem a ponto de praticar loucuras e, infelizmente, ele só o compreende bastante tarde. Última pergunta. Dizeis que tendes um desgosto. Qual é? O Espírito responde: fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro. E é sempre ela que me faz sofrer. A ingrata parece-me estar sempre à sua porta, mas não falemos nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. E no finalzinho, o Kardec faz uma observação que acaba sendo uma orientação doutrinária. Kardec diz: por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É à moça, nesse caso, que cabe a maior responsabilidade por haver entretido em Luiz, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura, mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido, em momento de exaltação, que não à fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Muito bem, feito essa colocação, eu fiquei aqui pensando em algumas frases do Luiz e do Kardec. O espírito se suicidou, que para nós é uma tragédia, essa é a concepção que eu tenho na minha cabeça, mas ele está relativamente tranquilo pelo discurso. E ele fala: eu fiz mal em suicidar-me. Ele está falando assim, parece que ele está sentado numa mesa, conversando, né? E já existia essa consciência do suicídio. E ele fala que ele não tinha amor, era paixão somente. Quer dizer, ele até reconheceu que ele se equivocou. Aí depois ele até sai em defesa da noiva: não, ela não é má. Quer dizer, ele me parece um tanto confuso. Ao mesmo tempo que ele se suicida, ele acha que ela não é má, mas morreu por ela. E no final ele fala que não houve premeditação do suicídio. E ele fala: parece que não deploraste o suicídio. Ele tinha consciência da situação em que ele estava. Diante disso, Luiz e Allan, como entender o suicídio? Então, existem atenuantes, existem agravantes. E uma terceira pessoa pode ser responsabilizada pelo suicídio? Essas são as perguntas e dúvidas que eu lanço no ar para Luiz e Allan. Olha, você sabe que você, quando diante de uma situação, você tem vários julgamentos, né? E você tem o julgamento do Kardec e do São Luís, que aparentemente jogam mais responsabilidade nas costas da moça do que do rapaz. E se eu captei tudo o que São Luís e que o Kardec captaram pelo seu relato, existem várias coisas aí que eu colocaria, faria o papel do advogado do diabo. Ele fala que não premeditou. Se eu ouvi bem, ele se esfaqueou, né? No coração. Isso. Você anda com faca no bolso? Então, eu lembrei disso. Não. O que ele está fazendo com a faca lá? Exatamente. Uma pessoa que não tenha premeditado e estava com faca, eu colocaria, né? Um alerta. Um alerta aí. Eu não aceitaria esse depoimento. Tá muito simples, né? Não, muito simples, né? Isso aí não se explicou. Segundo, ele mesmo reconheceu que o que ele sentia era uma paixão, né? E que, na realidade, se ele amasse, olha que coisa, que consciência. Se ele amasse, ele não iria feri-la dessa forma. E o que ele quis, né, foi mais por orgulho, né, e cometeu o suicídio, que é para feri-la. Como quer dizer, você terminou comigo, eu não aceito. Não aceito e vou me suicidar para gerar em você um sentimento de culpa. Eu penso que gerou sentimento de culpa mais em São Luís e em Kardec do que na moça. Porque os dois acharam que a moça era mais culpada. E na minha maneira de entender, não é assim. Você acha que ela tem culpa? Não, eu não acho. Eu acho o seguinte, ela namorou 7 meses, um namoro de 7 meses. Recente. É, né? Nós temos caso aqui em Piracicaba de cara que namorou 10 anos e deu no pé. Né? A gente conhece casos de cara que vem fazer a faculdade, noivou, e na hora que terminou a faculdade se mandou. Por quê? Porque estava noivo, estava namorando, só para comer nas casas da moça e economizar. Mas o suicídio, Luiz, aqui ele não estava relativamente tranquilo? Depois tava, de um suicídio? Estava sim, estava bastante tranquilo, eu acho, que em função do suicídio. Esse caso, eu diria que as análises merecem contestação, tá? Porque realmente isso é uma coisa natural. Uma pessoa, ela não se apaixona. O encanto que ele teve por ela, um encanto talvez inicial, deu a iniciativa de querer namorar. Ela então diz: vamos experimentar. Eu estou casada há 50 anos, Geraldo. Sabe como é que o meu namoro começou? A minha mulher pegou as duas mãos dela no meio da minha e disse assim: vamos tentar. Porque eu era um apaixonado, mas ela não era. E você a convenceu 50 anos. Entendeu? Pelo menos 50 anos ela está tentando. Está acreditando. É, entendeu? Quer dizer, então eu vejo isso, Geraldo, como uma coisa muito natural. Então, na sua opinião, na sua avaliação, você acha que a moça pode ter uma culpa, mas não é tanto assim? Não, exatamente. E a culpa maior é do Luiz. É, porque veja bem, se toda mulher que não sente uma paixão pelo cara, ela não topar um namoro porque não sente nada, não vai ter relacionamento. Entendeu? Não, eu não sinto nada, eu não vou tem namorar. Tem que ter um começo não, ali. A pessoa vê, um cara é simpático, é bom papo, vamos tentar. E você, Alan? Você vê que a Vitorine é mais culpada? Primeira pergunta. Existe atenuante para o suicídio do Luiz? Olha, meu amigo, eu penso claramente o seguinte: suicídio não pode ter atenuante, não. É, você está pondo fim num fim que só Deus pode dar. Você está encurtando um prazo de evolução do seu espírito imortal. Então, como vai ter atenuante? É, se ele foi ingênuo, ou mais, se ele foi soberbo de achar que convenceria a moça que ele já tinha entendido que não gostava tanto dele e não conseguiu, a fraqueza é dele, não dela. Concordo plenamente com o Luiz. A gente não começa a namorar uma pessoa com a intenção de casar, senão não existia um namoro. Você começa a namorar uma pessoa para conhecê-la, para conhecer a família dela, para conhecer os valores dela, para conhecer como ela se comporta na vida. É um período de avaliação. É um período de avaliação. Então, é normal que eu não case com algumas que eu namoro, senão a vida seria um negócio meio esquisito, né? Quando a gente vê o Memórias do Suicídio, naquele capítulo 2 que eu li semana passada, os réprobos, em que a Ivone Pereira, como mero, descreve o umbral, ela passa a conotação que, se não todos, 99,9% dos suicidas vão para esse vale dos suicidas ou coisas parecidas. E a gente vê esse Luiz conversando, não, porque eu gostei, então, era paixão. Mas, não, mas sabe por que ele ainda está... Eu tá, fiquei assim... É, mas eu acho que ele está ainda, porque foi muito recente ali, ele está muito ainda na adrenalina do fato em si. Ele está naquela adrenalina, ele tá ligado naquele fato, ele fez para provocar a moça. E ele ainda não se arrependeu. Ele não se arrependeu, exatamente. Porque o suicida que sofre no Vale dos Suicídios, ou seja, em qualquer vale mental dele, é o arrependido. Ela fala assim: puxa, por que eu me matei? Não, ele não. Ele ainda está gostando de ver o sofrimento dela com o suicídio, porque ela deve ter ficado curtindo, entre aspas. É, não é curtindo, mas ele está falando: ela merece o que eu estou fazendo. Merece o sofrimento que ela está tendo. Porque foi isso que eu quis provocar ele nela. Até já reconheceu que não gostava dela, que não era amor, que era paixão. É. Agora, daqui a pouco, passa isso. É um banho de realidade. Vem a realidade, aí dá o arrependimento. Sem arrependimento não tem reparação, lembra disso? Está aí no céu e inferno mesmo. Então você acha assim, ficou como o Luiz falou, essa defesa merece contestação, porque o São Luiz fala em atenuante e coloca a culpa maior em Vitorine. E vamos e deixar o Kardec claro. Concorda com isso. Vamos deixar claro que nós não temos a mesma visão de São Luiz, haja vista que nós conhecemos só uma página da história. E ele, às vezes, já conhece toda uma história espiritual que nós estamos por fora. Sim, sim. Então, sim. Excelente colocação. Então, a sua. Nós estamos... Eu acho que essa colocação do Alan foi muito feliz. Nós estamos... Foi claro, com os elementos que nós temos. Ah, perfeito. Então vamos fechar, porque é para o ouvinte, o ouvinte está nos ouvindo. Com os elementos que nós temos, como disse o Luiz, com a nossa visão terrena de encarnados, sem ter o conhecimento e as percepções de tudo que já ocorreu em outras vidas, a gente achou assim estranho a Vitorine ter mais culpa e ter atenuante a morte do Luiz. Mas será que o Espírito São Luiz, com certeza, ele tinha mais informações do que nós? Sim. Ele acabou fazendo esse julgamento. E vamos agora eu vou fazer, vou fundo. Ótimo, vá mesmo. Realmente foi Espírito de São Luiz? Está escrito aqui. Mas... Está escrito por escrever. Mas não eram deuses. Podem ter se equivocado. Eu, por exemplo, eu, no lugar de Kardec, questionaria mais São Luís. Então, eu acho que o Kardec embarcou na de São Luís. Entendeu? E pode ser. Kardec, todos esses elementos são falíveis. Mas existem, né, Lalan e Luiz, situações e situações. Então, claro que o suicídio será sempre suicídio, mas existem. O que é o livre-arbítrio? Estou recebendo aqui uma capacidade que você de escolher, tem de decidir. Decidir, a sua vida. Exatamente. Então, por exemplo, esse cara, ele teve o livre-arbítrio e foi premeditado porque ele estava com a faca. Como é que ele ia, Não. Objetivo, essa história, né? Meu amigo. Isso é o que ele falou. Isso, exatamente. Então, tudo isso, uma série de coisas, eu realmente me posicionaria contrário. Talvez você concordasse com tudo, só não com essa colocação do Kardec. Exatamente. Né? Ele e São Luís se... Eu acho que é mais prudente pensar dessa forma, Geraldo. Porque... Se Kardec disse que é melhor aceitar 10 verdades que uma mentira... E você acha, Alan, que existem suicídios e suicídios? Ah, cara, eu acho que não. Eu acho que suicídio é suicídio, sabe? Pode ter agravantes. Pode ter, assim, ó. Por exemplo, aquele que estava no Joelma, pegando fogo, ele se joga lá de cima. Não, mas ainda assim ele se joga no desespero. Lembra que o ser humano é mais frágil que perverso. Então, mas ele está no desespero. É um suicídio? É um suicídio. É um suicídio, mas o cara está pegando fogo lá no prédio. Pô. Isso. Agora, eu sei lá como... Ele já estava se queimando todo ali. Ali é um... Pode ser que um suicídio desse seja mais atenuante. Mais aliviado, né? Porque ele estava na iminência da morte, mas ainda ele tinha uma chance, né? Sei lá, né? Aí vai muito de caso a caso. Tudo vai depender do arrependimento ou do aprendizado da situação. Eu acho que assim, você vê que nós estamos aqui pensando junto a ideia, sim, né? Sim, é interessante. Nós não temos a ideia formada, nós estamos aqui tentando... Você vê mais culpa na Vitorine? Ah, não. Você acha que ela tem alguma responsabilidade? Então, vou voltar a afirmar. No que foi escrito, não. Agora, vamos falar que essa Vitorine aí... Ela ficou 7 meses usando desse rapaz, sabe? Ela ficou... Até isso, ele ia comer na casa dela. Ele ia comer na casa já dela. Já estava tudo certo. Quer dizer, que se existe alguém usando, era ele. Era ele. Agora, cara, para ela ser a mais culpada, ela não usou a arma, ela não deu a arma, ela só, entre aspas... Não abriu a porta. Não abriu a porta. Eu vou dar uma colher de chá pro São Luís. Vou dar uma colher de chá. Pode ser, que não está escrito aí, que essa Vitorine era brincalhona. Tinha feito isso com 10 caras. Nunca aí, aconteceu nada. Entendeu? Quer dizer, então, não, estou dizendo, até nisso aí eu considero. Quer dizer, ela foi brincar com mais um se deu mal. Entendeu? Se por detrás dessa história tiver isso, São Luís está... Mas você sabe que eu achei interessante a colocação que o Alan fez, que eles... o São Luís depois ele tivesse mais informações. Porque uma vez eu comentei aqui a certa rigidez que o Emmanuel tratava o Chico. E ele foi muitas vezes questionado: por que você trata o Chico assim? Ele falou: porque eu conheço ele mais do que você. Então, eu sei o que eu estou fazendo. Vocês acham que é um maravilhoso, né? Mas eu sei quem é esse cara. Então ele está indo bem. Mas a rédea é curta. Não dou a rédea longa. E ele foi ótimo, foi nota 10. Acho que ele voltou com mérito. É, veja, se existe isso e não está relatado, a culpa é de quem relatou, que deveria ter acrescentado essa informação. Qual é a lição de tudo isso? O que, que nós estamos fazendo aqui? Lendo, refletindo, discutindo e respeitosamente questionando, né, Luiz? Ninguém aqui não sabe mais que Kardec. Não, não é isso, mas que fique para pensar, né? É um exemplo, Geraldo, do estudo racional e que não aceita as coisas só porque foi Kardec que escreveu, porque veio com a palavra de São Luís. Não, tudo bem, pode ser. E pode ser que nós estejamos ainda equivocados na nossa interpretação. Salvo alguém fale, vocês esqueceram disso? Isso, perfeito. Podemos estar equivocados. Mas este é o caminho do estudo certo. A fé raciocinada. Certo. Isso seria uma possível verdade que nós estamos jogando fora. É isso. É melhor rejeitar, deve dar. Deixa na estante lá, né? Deixa na estante lá. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 30 minutos. Vamos lembrar que o nosso programa Visão Espírita depende também de você. Não só da sua audiência, mas da sua contribuição financeira. Nós temos um custo aqui, toda semana estamos aqui e a gente pede a sua colaboração fazendo um depósito identificado numa dessas contas bancárias. Banco Sicoob, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0. CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. E o Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24-326, dígito 4. Ou o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71-850, dígito 4. O que você puder colaborar, certeza que vai ajudar muito a continuação do programa Visão Espírita. Sempre lembrando da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Luiz, qual que é o saldo da semana? Eu já vou falar o saldo, mas só lembrando uma coisa, né? Você, a moça... Sim. Ele relata aí que ele deu uma rasgada lá de graça, foi embora para casa. E a moça até, eu acho que foi ponderada. Que disse, Deus o livre, vou casar com um cara desse? Depois de ver isso todo dia, né? Então, é um ouvinte nosso que está nos lembrando disso, né? Então, realmente, aliás, por isso... Hoje se critica tanto as gerações novas... Porque se conhece num dia, estão indo para a cama no outro. Sim. E não tem namoro, não tem... É isso aí, a finalidade do namoro é exatamente essa. Tá? Não deu, olha, eu acho que na dúvida tem que ser... Não. Eu vou procurar outro caminho. Entendeu? O grande problema hoje, por exemplo, dos feminicídios, é isso aí. Relacionamentos que as mulheres são torturadas e aí elas resolvem se afastar e o cara chega e mata. Absurdo, entendeu? Né? Quer dizer, então, na realidade, as mulheres estão cheias de razão nesse ponto. Tem que realmente mandar andar. Muito bem. O Geraldo, sobre o saldo, eu já informo já. Então, informe depois da música e a gente... Ou você já consegue acessar aí? Não, depois da música. Então, tá bom. Vamos à música de boa qualidade. É, com relação, primeiro, à música, né? Porque tem uma historinha por trás disso e é bem importante. É, com relação à música, nós temos a informação do seguinte, que essa criança que tá regendo uma orquestra, ela tem 7, 8 anos, alguma coisa assim. Mas o que ela tem de conhecimento levaria, no mínimo, 12 a 15 anos para absorver. Então, nós estamos falando de uma criança de 8 anos regendo uma orquestra com uma música belíssima, provando a questão da reencarnação. Depois aí eu dou o salto. Muito bem, vamos para a música de boa qualidade. Essa música muito bem interpretada, essa orquestra, parece que regida por um jovem, né? Muito interessante. O Luiz pode falar agora o saldo do 4.683. Então anotem aí, R$4.683. Isso dá uma folguinha pra gente, para continuar e tentando melhorar o nosso programa Visão Espírita. Muito bem, meus amigos, agora são 10 horas e 37 minutos. Estamos aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E até, eu gosto de fazer esse entrelaçamento entre os livros. Tem livros que eu leio, releio. E tem um livro que eu estava dizendo que eu sempre gosto de reler. Além do livro Libertação, o livro Voltei, psicografado pelo irmão Jacó, pela mediunidade de Chico Xavier. E o irmão Jacó foi um pseudônimo do então presidente da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, um grande personagem que colaborou com o avanço e a divulgação da doutrina espírita no Brasil, fazendo e até colocando do próprio bolso o Parque Gráfico da FEB, responsável por uma grande divulgação da doutrina espírita. E nesse livro, Voltei, ele aborda um assunto que podemos até, de uma certa forma, linkar ao problema do Luiz lá, que se suicidou pela Vitorina, e também a qualquer situação. E é um texto que eu vou ler com bastante calma, mas eu vou fazer uma coisa diferente agora. Eu vou fazer as perguntas antes, leio o texto e faço as perguntas depois para cada um, né? Quando nós estamos vivos aqui encarnados, a gente não pensa exatamente certinho como será o desencarne e como você vai estar depois do desencarne, se você vai estar tão ligado a todos esses prazeres terrenos. Então, lendo esse texto que eu vou ler para vocês, me veio as seguintes perguntas. A morte é uma libertação? Segunda pergunta. É difícil abandonar a moradia do mundo? Terceira pergunta. Elos morais e liames da carne, quais os mais fortes? Outra pergunta. Renúncia de hábitos antigos é difícil? Podemos ficar, entre aspas, encarcerado nas próprias criações inferiores? E última pergunta, qual é a hora favorável para corrigir o erro? Essas perguntas eu repetirei de novo, mas agora, com esse alerta, eu passo a leitura desse pequeno texto do Frederico Figner, irmão Jacó, que ele está descrevendo a passagem dele, a morte dele, como aconteceu. E ele vai vivendo experiências que ele colocou no papel. Diz irmão Jacó: quantas vezes, o capítulo 6, quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia de hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará em balde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso, e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação, muita vez dolorosa. Eu achei esse texto fortíssimo. E aí eu volto a perguntar para o Luiz e para o Alain: a morte é uma libertação? Então eu vou fazer, Luiz e Alain, depois Alain e Luiz. Luiz, a morte é uma libertação? Depende da forma como nós vivemos, né? Então, quando você vive em consonância com os prazeres da carne, a morte não é uma libertação. Quando você vive consciente e doutrinariamente pelas informações, você consegue se libertar contra os vícios da matéria, a morte é uma libertação. Alain, a morte é uma libertação? Depende do sentido que nós queremos dar a essa frase. Por exemplo, a morte sim é uma libertação quando eu passo a ter a visão ampliada como espírito daquilo que eu vivenciava enquanto encarnado. Eu amplio, eu entendo, eu compreendo muitas coisas que eu passei, que eu não passei, que eu desejei, por que eu desejei, que eu vivenciei. Então, nesse sentido, é como uma recapitulação da sua encarnação anterior. Isso dá um certo sentido de liberdade. Mas, como o Luiz acabou de falar, a pessoa, quanto mais espiritualizada for, mais livre é a morte. Quanto mais materializada ela for, mais ela está presa à vida. Ela não morreu de verdade, morreu o corpo físico, mas ela continua presa àquele corpo, e por muito tempo, às vezes. Vamos um pouquinho mais longe, que é para aproveitar. O Frederico Figner, ele tinha mais ou menos o conhecimento que nós temos, e ele chegou à conclusão que não foi. Porque ele, no plano espiritual, ficou tomando conhecimento de coisas que o prendiam à matéria, que ele não tinha consciência. Então, eu e o Alain temos essa opinião. Agora, se nós não tivermos consciência de coisas que nós somos apegados à matéria, quando nós chegarmos no plano espiritual, vamos tomar apito. Alain, agora começando por você. Você mora no seu apartamento com a sua família, eu imagino que seja aconchegante, tudo bacana, legal, e você curte o seu apartamento, descansa lá. É difícil abandonar a moradia do mundo depois da morte? É difícil para alguns, né? Porque você morreu. É. Sabe o que é? Eu acho que a resposta a todas essas perguntas, Geraldo, ela entra no seguinte fato, no seguinte ponto. nós não somos no mundo, nós estamos no mundo encarnado, né? Nós aqui, eu estou Alan, não sou Alan. Então, eu posso gostar de estar Alan. Eu posso gostar de morar na casa que o Alan mora. Eu posso gostar da vida que eu levo, das pessoas que eu convivo. Eu posso gostar. Mas isso não é o que eu sou. É o que eu estou. E eu tenho que ter essa consciência de que eu estarei por um período. Logo, eu não estarei mais. Eu sou um espírito imortal numa busca imortal de evolução. Enquanto eu estava nesse ponto, tanto é que alguns espíritos contam para nós e até tomam forma de corpos, de aparências de corpos, que viveram em alguma encarnação, que para eles foi a mais profícua, a mais aproveitada no sentido de evolução. Então, quando ele se manifesta espiritualmente, ele toma forma. Emmanuel é um caso. Ele gosta daquela aparência, porque naquela encarnação ele fala, pô, foi essa que eu dei a grande guinada na minha vida. Como espírito. Como espírito. Agora, é lógico que eu vou ter saudade das minhas coisas, né? Da minha casa. Lógico que eu que vou. Se eu vivi plenamente. Agora, quanto eu sou espiritualizado, quanto eu sou materializado, quanto mais eu for, e saudade não quer dizer que eu queira ter de volta. Eu posso. Uma lembrança boa. Eu posso ter uma lembrança boa. Falar, puxa vida, que gostoso que foi aquela minha encarnação. Beleza. Eu vou ter essa saudade, eu tenho certeza. Luiz, difícil abandonar a moradia terrena? Principalmente quando a vida é boa, Geraldo. Principalmente quando a vida é boa. Então nós temos que tomar muito cuidado se na nossa vida as coisas acontecem dentro dos padrões, entendeu? Então eu, por exemplo, eu nunca tive desempregado. Nunca faltou pão ali. Isso. Então eu nunca tive problemas de morte na família. Entende? Então eu tenho realmente, eu sempre me pergunto muito. Eu estou fazendo tudo que eu posso? E aí, na sequência, ele fala assim, o Jacó. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os elos da carne? Eu só queria esclarecer com relação a essa pergunta. São elos morais ou elos afetivos? Morais. Porque eu entendi assim, é difícil você se desprender do corpo, mas quando você assume compromissos, seja ruins com algumas pessoas, isso é mais forte do que a reencarnação. Então ele fala assim, elos morais e liambres da carne, qual deles é o mais forte? Então eu diria o seguinte, depende da forma como você viveu. Sempre, né? Vai rodar, vai falar nisso. Nós, né, temos o conhecimento doutrinário. Se a gente sabe que a gente se chafurdou na comida, se a gente se chafurdou na bebida, se chafurdou na prática do sexo, vai ter dificuldade. Exatamente. Entende? Então depende de onde você está mais com problema. Se você chafurdou em tudo isso e mais em elos morais, você está ferrado. Está ferrado. Aí entendeu? Quer dizer, então o grande... Ficar... É o caso daquela personagem que eu dei o livro para ela ler e ela leu uma lição e me devolveu. Eu não quero me esclarecer. Não quero. E ela tem razão. Ela é muito inteligente. Ela aquilo confirmei que ela é muito inteligente. Ela foi coerente, mas não feliz. Não. Né? Ali ela poderia dar o grande passo. Dizer assim, não. Eu vou mergulhar aqui e vou cair fora dessa. Mas não. Ela tinha consciência que ela queria usufruir de tudo aquilo que ela se comprasse. Então não era hora de ler. Alan, em relação... Você como estudioso do psiquismo humano, aos hábitos, todos nós desenvolvemos hábitos, alguns mais fortes, mais repetitivos, mais determinantes, e tem hábitos que você começa a fazer e você vira quase que escravo do hábito, e de repente você está vivendo, tem um infarte fulminante e morre. E a pergunta, é difícil renunciar a esses hábitos que você acumulou e desenvolveu ao longo da vida? Como funciona na mente daquele que desencarnou esse drama? Geraldo, eu vou falar para você que existem padrões de comportamento que a gente carrega por muitas encarnações. Não é nem por uma só. É difícil de mudar hábitos e padrões. Não é simples, não. Porque... hábito é algo que eu me habituei, eu considero aquilo normal, eu considero aquilo presencial em minha vida, é algo que eu já, eu já não sei viver sem aquilo. Aquilo faz parte do meu viver. Faz parte... Por exemplo, um amigo uma vez me contou uma história. Então, toda moça que passava, ele olhava para a moça, né? Olha que moça bonita, olha que moça... Aí ele começou a namorar uma moça. E começou a gostar da moça, e começou a ficar feliz com a moça. De repente, passa uma moça, ele com a namorada, ele olha para a moça. Mas olha como ele estaria sozinho. Dois hábitos dele. Ele estava habituado a andar com a nova namorada dele ali, que ele... E ele estava tão habituado com aquilo que ele voltou ao hábito antigo, que é olhar para a moça que passou. Perdeu a namorada. Então, assim, um hábito levou a outro hábito, que levou a uma conduta padrão dele, que era de mexer com aquelas moças. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o hábito. Por isso, a importância do autoconhecimento, né? Então, eu tenho que me conhecer, eu tenho que analisar quem eu sou, eu tenho que analisar qual é o meu comportamento, o que, que é hábito em mim e por que, que é hábito. Eu criei esse hábito aonde? Agora eu vou fazer um papel do advogado do diabo. Se ele, depois dessa, se suicidasse, é culpa dele ou da namorada? Nem fica pra pensar, né? Não, exatamente, a culpa é dele. Ele tinha que ter eliminado o hábito. Não é que a namorada é ciumenta, mas... Mas para, né? Culpado é ele. Aí ele faz uma colocação aqui que é assim: Luiz, o que pode complicar uma vida? Você reencarnou, tem todo um planejamento, tem toda uma programação. O que, quando volta para a espiritualidade e os espíritos amigos, eu falo, meu amigo, você complicou sua situação. Quais seriam essas complicações que o indivíduo podia arrumar ou arruma aqui na vida? São as complicações que nos levam o egoísmo e o orgulho. Isso é uma complicação. É uma complicação. O indivíduo que é orgulhoso, exatamente, egoísta, ele está complicando a vida. Exatamente. Todas as mazelas podem te complicar a vida. Então, nós recebemos a diretriz muito clara, né? E nós, inclusive, temos mais responsabilidade. A quem muito for dado, muito lhe será pedido, né? Então, vamos estar muito atentos com isso. Por isso que aquela moça não quis ler aquele livro, né? Por quê? Porque ela sabia que a partir do momento que você tem consciência, você tem obrigações, né? Então, você tem muito mais responsabilidade. Isso que o Alan comentou, nós também precisamos ser muito conscientes com relação a isso. Não é porque nós adquirimos a consciência do Evangelho e da doutrina espírita que nós vamos alcançar santidade numa encarnação, né? Então, tomar muito cuidado com o sentimento de culpa, né? Eu, por exemplo, naquele filme do Chico com o Emmanuel lá, quando o Chico bota a peruca, por mais que o Emmanuel conheça o Chico, eu acho que ele pegou pesado. Por quê? Porque, coitado do Chico, uma peruquinha, e o Emmanuel fica pegando o pé por causa da peruca, entendeu? Quer dizer, então, nós não vamos alcançar a santidade numa encarnação. Nós temos que perseguir as nossas metas com todo afinco, fazer o melhor. Mas foi o que deu. Não, se me derem bronca quando eu chegar lá por causa das coisas que nem fizeram com o Voltei aí, eu vou dizer assim: olha, vocês estão muito exagerados. Eu ainda estou voltando, mas numa boa, sem sentimento de culpa. Alan, eu sempre destaco aqui, eu gosto de falar sobre esse assunto, sobre as nossas criações mentais. Que elas são vivas enquanto você alimenta essas criações. E elas ficam nesse grande arquivo, nessa casa mental. E a pergunta que eu faço a você: se existe e por que acontece, né? Podemos ficar encarcerados nas próprias criações inferiores? Por quê? Eu não vou falar nem que podemos, eu vou falar que ficamos, vivenciamos dessa certeza. Forma. É uma certeza. Eu estava assistindo minha mulher às vezes me caça para assistir uns filmes de romance com ela, né? Eu não gosto muito, porque é um filminho assim muito você sabe o que vai acontecer, né? Você viu a primeira cena, você já sabe como vai acabar. Eu gosto de uma coisa que desafie minha mente. Mas beleza. De vez em quando eu sento lá para agradar a esposa. Show, né? Vamos lá, vamos lá. Aí o rapaz tinha tido 3 namoradas perturbadas e 2 amigas dele falando sobre ele. Puxa vida, né? Por que será que ele só tem namorada perturbada? Aí a moça falou, olha que frase. Aí eu falei, nossa, valeu a pena minha mulher me insistir para ver esse filme aqui. Ela fala assim, ninguém tem o amor que não acha merecer ter. Aí eu levantei, escrevi aquela frase e comecei. Ninguém tem a vida que não se acha merecer ter. Ninguém tem o conhecimento que não se acha merecer ter. Ninguém vai ter o dinheiro que não se acha merecer ter. Ninguém vai ter o conhecimento que não se acha merecedor de ter. Então nós nos limitamos, porque nós somos deuses. Palavra de Jesus. Nós temos as potências divinas em nós, todas elas. Por que eu acredito que eu sou menor do que isso? Aonde está o limite? Está em mim ou está nas coisas da minha volta? Está em mim. A partir do momento que eu acredito que eu tenho todas as potências para me transformar, está em mim, cabe somente a que eu faça isso. Mas o indivíduo cultuou durante a vida várias criações... Crenças limitantes. Lamentáveis. Crenças limitantes. Ele desencarna. Como fica ele com esses... Com as mesmas crenças limitantes. Ele vai continuar perturbado. Claro. Ele não vai melhorar porque desencarnou. O Alan falou do negócio aí que eu tenho uma tese e eu defendo essa tese há muitos anos. O cara casou e se separou. Porque ele descobriu depois de casado que era incompatível, ele não soube escolher direito. A maior sabedoria desse cara é chegar para um amigo, para uma amiga, e dizer assim, escolhe uma mulher para mim. Porque é impressionante. Ele casa com outra igualzinha. É verdade. Isso é um fato. sabe mas por quê? É o que ele se acha merecedor. É isso aí. Entendeu? O Alan agora, ele verbalizou isso que eu tenho em tese. Isso é o meu padrão de escolha é esse. Eu não consegui mudar. Eu não consegui superar. Então deixou de escolher por mim. Nossa. E aí, para finalizar a pergunta, é uma pergunta que eu acho que é talvez a pergunta mais importante desse último bloco. Começo pelo Alan e depois vai para o Luiz. Qual é a hora favorável de corrigir um erro e de pedir perdão, Alan? Sei lá. Eu acho que a hora favorável é a hora que você percebe que você errou. Você não arrependeu, você não errou. Então, eu errei, mas eu percebi que eu errei. Eu só vou conseguir resolver isso quando eu arrepender do que eu fiz. Tem gente que percebe e não perdoa. Não, mas daí ele não arrependeu, ele achou que fez certo. Ah, ela mereceu. Isso. Que nem o espírito que morreu aí. Ela merece o sofrimento que está passando pelo que eu fiz. Eu fiz para isso mesmo, para ela sofrer. E está aí sofrendo, que bom. E aí? O que o Alan falou, eu vou explicar com o meu ato. Aquele dia que eu vi a grama grande, eu não quis botar o cara para capinar, 100 metros na frente eu percebi. Tentei corrigir. Então é exatamente isso. Quando você se conscientizou do erro, você trata de corrigir. Eu acho que a lição maior é... Aliás, inclusive, um conselho. Quando você vê que você vai perder, perca rápido. Não adianta você ficar batalhando e ficar movimentando alguma coisa que você está errado. Entendi. A maior tática que um grande perdedor tem é perder rápido. Porque aí ele não fica movimentando, não fica mexendo naquilo que sofre ele... Sofre menos, né? Ele é. Eu acho que a lição dessa pergunta é evidente que você só vai corrigir alguma coisa quando você tomou a consciência, né? Ninguém corrige uma coisa se não tem consciência. Exatamente. Agora, o perdão você vai pedir no primeiro momento que claro você tem essa consciência. Está implícito nisso aquilo que o Rui Barbosa falou. A vantagem das nações novas é não corrigir os mesmos erros das nações antigas. É não cometer os mesmos erros das nações antigas. Então, com a nossa aquisição de conhecimento, nós temos que aprender. Entendeu? Quer dizer, nós temos que procurar absorver para que naquele momento a gente não faça a mesma coisa que o outro fez. Quando eu fiz a pergunta, eu lembrei de vários estudos que fizemos aqui, que após você se equivocar e errar, você tem que passar por aqueles três passos: o arrependimento, a expiação e a reparação. Reparação. Então, você, a partir do momento que você viu que você errou, qual o momento de perdoar? De pedir perdão? Agora. Você viu, vai lá. E às vezes você não vai ser entendido. Você vai expiar a sua falta. Conseguiu, está expiando? Já tenta reparar na medida do possível. Por tamanho dessa pena, ela vai diminuindo à medida que você se esforça em superá-la. Vocês concordam com isso? Sim. Uhum. Eu acho que é o meio que tem. Então fica a lição para todos nós. Porque sabe o que acontece, Geraldo? Porque às vezes você se arrepende. E às vezes você não tem tempo, não tem oportunidade de reparar. Aí você vai ficar na... Tempo? É. Claro, você se arrependeu e passou a oportunidade de consertar o que você fez. Você morreu e o outro ficou. O outro morreu, você ficou. A pessoa se mudou para o longe. Se mudou. E aí? Reconcilia-te com o próximo enquanto está a caminho com ele. Você está no evangelho. Porque você não sabe, daí quantas encarnações vai precisar para você reparar aquilo. Por exemplo, o que eu falo muito do suicídio é o seguinte, ele comete um... Para aproveitar o tema que nós estamos vendo, ele comete um suicídio hoje, beleza. Vai sofrer, pode arrepender, pode ficar espiando. Para reparar, ele vai precisar de uma série de encarnações acontecer para conjuminar todas as pessoas envolvidas com aquele processo e que ele consiga não suicidar ainda uma outra vez. Ele criou uma grande complicação. Uma grande complicação para a evolução espiritual dele. Ele vai ficar estacionado até reparar isso num ponto de evolução que ele não consegue avançar enquanto não deixar aquilo para trás. Então, que a gente, quando erre, a gente também não pode aqui, vamos deixar claro só mais um ponto. Na capacidade de análise da própria vida hoje, eu olhando para trás, percebo que errei várias vezes. Mas naquele momento, eu usei todo o recurso que eu tinha para viver aquela situação e não tive a condição de perceber que eu estava errando. Eu só tive a condição de perceber isso depois. Então, eu também tenho que me perdoar, porque eu também não sou perfeito. E não ficar vivenciando aquela dor passada. Ah, eu não devia ter feito aquilo. Mas na hora, o que você conseguia pensar? Só naquilo que você fez. Então, hoje, aquilo te deu a experiência, a bagagem para entender que hoje você não faria daquela Elimina forma. Elimina da sua vida o sentimento de culpa. Isso aí, pelo amor de Deus. Errou, errou. Nossa, muito sério isso, hein? É, errei. Isso às vezes é pior do que errar. Eu costumo falar assim, Luiz, em cima disso aí, que se você teve a responsabilidade, você tem que ter a responsabilidade de ter a noção que errou, porque daí você tem a responsabilidade em fazer alguma coisa para reparar. Não é culpa, é responsabilidade. Então, como eu sou responsável, eu vou tentar reparar. De que maneira? Então, aí eu vou ter que analisar cada caso. É um caso, né? Mas se eu tiver a responsabilidade em aprender com os meus erros, em buscar me renovar a cada momento, eu estou num caminho de progressão. Aliás, essa semana eu postei no meu Twitter lá, meu Messenger, exatamente uma frase dessa. O problema ocorre para ser resolvido, não para ser curtido ou lamentado. Nossa, muito bom. Estamos fechando o programa em alto estilo, um bom nível. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Um grande abraço a todos e essa semana não tem palestra. Alan, suas últimas palavras. Um grande abraço a todos. Sábado que vem tem o seminário da Associação Médica Espírita no Girão, a partir das 13 horas. Quem puder participar, a inscrição é feita na hora. São 4 palestras a respeito de Associação Médica Espírita, doenças e tudo mais. Participem. Muito bem. André, muito obrigado pela sua participação. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida, que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir